Foi. Vai ter que controlar a vontade doida de te ligar. Dói ter que apagar a foto pra evitar de lembrar. E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo, e aí, cês estão junto ou não tão? Mas o pior dos piores nem é isso, é ter que acostumar. Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite pra voar de novo. Contar da minha vida, enxacar as bebidas e voltar pra casa louco. Não é fácil ser solteiro, ainda mais quando você já namorou. Namorou uns anos e pouco. Uns anos e pouco. Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite pra voar de novo. Contar da minha vida, enxacar as bebidas e voltar pra casa louco. Não é fácil ser solteiro, ainda mais quando você já namorou. Namorou uns anos e pouco. Não é fácil ser solteira ainda, mas quando você já namorou, namorou uns anos e pouco. Vai ter que controlar a vontade doida de te ligar. Vai ter que apagar a pra evitar de lembrar. E ainda tenho que ouvir perguntas do tipo, e aí, cês estão junto ou não tão? Mas o pior dos piores é isso, é ter que acostumar. Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite pra voar de novo. Contar da minha vida, enxergar nas bebidas e voltar pra casa louco. Não é fácil ser solteira, ainda mais quando você já namorou, namorou uns anos e pouco. Dormir com alguém, acordar sem ninguém à noite pra voar de novo. Contar da minha vida, enxacar as bebidas e voltar pra casa louco. Não é fácil ser solteira, ainda mais quando você já namorou, namorou uns anos e pouco. Oh.